Quero estar tão perto e só ouvir o teu querer. Deus, eu te entrego tudo e ganho tudo em te ter. Quero estar tão perto e ouvir teu coração. Deixar a minha vida ser guiada por tuas mãos. Canto teu santo.